É, gente ouvinte, mande uma cartinha para nós e participe desta pedida. Coloque no envelope da mesma Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas vamos música nesta manhã de domingo pela Rede USP de Rádio. Vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, ele que é o nosso gentil ouvinte, ele que participa da vez primeira desta pedida, ele que é o Mauro Rezende Silveira, que diz em seu e-mail que todas as manhãs de domingo ele curte esta sonora. Pela audiência, Sr. Mauro Rezende Silveira, e pelos elogios, os nossos agradecimentos em nome de nossa equipe. Ele quer ouvir esta pérola, composta pelo musicista, o musicólogo Ari Barroso, que era maestro, pianista, locutor esportivo, produtor, escritor. Ari Barroso assinando para as vozes Emilim Aborbe César de Alencar, arranjo do Radamés Vinatali, Os Quindins de Iaiá, que pé. Ângela Maria Saputi, como diria o ex-presidente Getúlio Vargas. Ângela Maria Saputi defende, em adaptação do Fred Jorge, a composição A Violeteira. Tudo isto para o nosso gentil ouvinte que reside aqui em São Carlos, o Sr. Mauro Rezende Silveira, conosco nesta manhã, que ainda quer ouvir, em adaptação do saudoso deputado federal Humberto Teixeira, que compunha baiões para o Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira fazendo a adaptação para essa música mundialmente conhecida, A Estrada do Bosque. Quem canta em arranjo Lírio Panicali é o rei da voz, Francisco Alves. Quindim de Iaiá. Como é, como é, como é? Os quindim de Iaiá. Como é, como é, como é? Os quindim de Iaiá. Como é? Como é que faz chorar? Os zóin de Iaiá. Como é, como é, como é? Os zóin de Iaiá. Como é, como é, como é? Os zóin de Iaiá. Como é? Como é que faz penar? O jeitão de Iaiá. Me dá, me dá. Uma dor. Me dá, me dá. Que eu não sei. Se é, se é. Só sei que Iaiá tem umas coisas que as outras Iaiá não tem. O que, hein? Os quindim de Iaiá. Que mais? Os quindim de Iaiá. O que? Os quindim de Iaiá. Ai, que? Os quindim de Iaiá. Tem tanta coisa de valor neste mundo de Nosso Senhor. Tem a flor da meia-noite escondida nos canteiros. Tem música e beleza na voz dos boiadeiros. A prata da lua cheia, o leque dos coqueiros. O sorriso das crianças, a toada dos barqueiros. Mas juro por Virgem Maria que nada disso pode matar. O quê, hein? Os quindim de Iaiá. E que mais? Os quindim de Iaiá. E o que mais? Os quindim de Iaiá. Me dá? Os quindim de Iaiá. Os quindim de Iaiá. Os quindim de Iaiá. Os quindim de Iaiá. na primavera. Em Madrid aparecem as violeteiras, seguem sorrindo, vendendo suas flores, e vão cantando, e vão cantando. Compre um ramo, meu amigo, o meu preço é baratinho. Compre um ramo, meu amigo, e ofereça com carinho, como prova de amor. Compre um ramo, meu amigo, o meu preço é baratinho. Compre um ramo, meu amigo, e ofereça com carinho, como prova de amor. Se encontrar pela rua a violeteira, compre logo um raminho de lindas flores, e cada flor é um pouco de carinho, de muito amor, de muito amor. Compre um ramo, meu amigo, o meu preço é baratinho. Compre um ramo, meu amigo, e ofereça com carinho, como prova de amor. Compre um ramo, meu amigo, e ofereça com carinho, como prova de amor. Nós dois juntinhos, eu te direi então, dá-me o teu coração. Vai ver essa estrada perdida, entre muitas da vida, é a estrada do amor. Oh,